126, reduza a velocidade para 2509, segue como número 2 na aproximação. Voltaram 3126. Afirmativo, reduza para 2509 e eu segue como número 2 na aproximação. Vai reduzir, 3126. Portugal 023, reduce your speed to, correction, Portugal 023, descend to 2,500 feet, QNH 1014. Delta 3,500 feet, runs on part of the X-ray Fox, possível. Gente, aguarde para início. A aeronave da Azul já iniciou no portão 08. Polo 26, iniciei redução 1909, 64 mil pés, existe 104. 2, 3, 126, vetoração para o sequenciamento, com via esquerda, proa 005, o limite será radial 290, Salvador. Esquerda, 005, qual é o limite? Radial 290, Salvador. 290. Quer que reduza mais? Proa 005, o T3, 126. Vai seguir a aeronave Turbo L? Vai seguir o Airbus 330 da Portugal. Portugal 023, fly heading Sierra Vista 366. 366. Roger, welcome to Sierra Vista 366 and Portugal 023. Portugal 023, clear final nave runway 10, report on final. Report approach runway 10, cover on final service. America 230, ready to push. Good. America 230, ready to push. America 230, wait just a minute. 1 minute. Então 3126, desce para 2500 pés, ajuste 1014, está agora a 10 milhas oeste do Sierra Vitor 366, está autorizado a reassumir a navegação na proa do Sierra Vitor 366, então 3126. Direita 366, Bavoar, 2500, autorizado procedimento? Estimativa, autorizado procedimento, reporta passando 366, então 3126. Valeu. Do Alfa Yankee Lima no escuta. Azul Alfa Yankee Lima. Autorizado ingresso parte 3. Agora é Portugal 023, heavy final, runway 1. Portugal 023, complete final, our nave and contact tower 118-195. 1-9-9-5, Portugal. Salvador Toro, boa noite, é Portugal, this is the final, that way, Wednesday. Roger, 023, I have a sight cleared to land on runway 10, winds 1, 10 degrees, 11 knots. This land on runway 10, Portugal. 10 degrees, 10 knots. Read out Charles Zulu. Mas forma, tem raio laser aqui na final. O C3126, o Sanipo disponibiliza um formulário online para que o senhor faça o registro com, da localização, do horário e via internet. C3126 completa a final do procedimento RNAV, chame a torre no 895. Oi, Alcântara 3126, nosso 3626 está visual. Segundo a Alcântara 3126, continue a aproximação, aguarde pista livre. Eventou uma centena com 10 nós. Não sei se já falaram, mas eu falei pro controle, fala só pro senhor aí, ó. Tem um peixe raio laser aqui, tô todo apagado aqui, ele tá com raio laser bem na nossa cara aqui do lado direito. Deficiente, o reportagem. Grato. American 230, taxi for takeoff. American 230, remove this taxi into holding point runway 10 via main apron, engine out. On holding point runway 10, call tower, Salvador, 118-195, and 227-1014. Okay, I believe it's apron to the holding point runway 10 via India Alpha, and then the tower is 118-195, is that correct? Affirmative. Washington setting 1014. 1014, thank you. Salvador, Alpha Echo Lima, Alpha Echo Lima, muito obrigado. Aeronave da América estava fazendo a retaguarda, aguarde só um minuto. 31126, solo 1120, libera a direita, chame 1120 da sinal 9, solo. 1129, boa. 0023, can you hear me? 0023, radio. Ok, 121 da sinal 9, please, solid ground. Passa 9, é bom, chegou. 26 Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette 02, só teve 126. Portugal 023, taxi approved by Alpha, then Juliet, then number 11. Alpha Juliet, estado do norte, né? Portugal 023. Mike X-Ray Foxtrot, tem mais uma aeronave para ingressar no portão 11 da Portugal após ser autorizado. Salvador, gol no 868, quanto possível com vetorização Aracaju, sempre da informação Alfa. Gol no 868, aguarde Aracaju via saída Pucajamo direto. Pucajamo, Thomas, 230, ready for departure. 230, American, clear for takeoff. Runway 10, winds 110 degrees, 10 knots. Clear for takeoff, only 10, American, 230. Minha 258, acione identificação, vou ir na proteção aviso 366, deixando para 25000 pés, o ajuste em Salvador 1014. Salvador, Azul 2779, boa noite. Azul 2779, boa noite, acione identificação. Azul 2779, boa noite, acione identificação, autorizada a chegada BOMF. Após a posição BOMF, programa-se a aviso 368, a fim de evitar a área restrita de Aratu. Gente, após BOMF, Serra Vitor 368, Azul 2779. Channel 6074, bom dia, boa noite, acione identificação, desça para 4000 pés, ajuste em Salvador 10114, o presente voo Serra Vitor 366. Gente, o 6074 do Channel. O azul 2779, reforça a medial de descida, você está sob contato radar 48 milhas, nordeste da posição bomba. 274, você está na área do ideal. Bonnet 26, contact 120, decimal 825. 1285, bye bye, American 220. 120, decimal 80. 120, decimal 80, American 220. Sea Fox autorizado, início, reporte na posição 14. Fly heading Bob position. Okay, direct to Bob position, American 230. Direi 779 para informação, tráfego posição de 11 horas, 45 milhas, rumo noroeste, passando 4 mil pés para nível de voo 340, um Boeing 757-200 da American Airlines. Tire a conta de voo 868. Autorizado, senhor Bravo Alfa Romeo, via Golf 77, de nível de voo 230, saída Pucca, já no direto Aracaju. Decolada 90 por esquerda, o código 5030, controle Salvador 120, desse 90. Confirmando, código, por favor. 5030. Autorizado 230 para Aracaju, Golf 677, via Pucca, já no Aracaju. Decolando no 0 para o recuo esquerda, transponder 5030, controle 120, decimal 8, é o gol no 868. Atendimento correto, chama pronto, portão 05, no 868. Pronto para puxa acionamento no 868. 868 autorizado, se tiver que acionamento, portão 05, chame táxi. Obrigado, chama táxi, no 868. 2779, ideal de descida. O 2779 confirma a velocidade que mantém? No momento, 190 de estado. Gente, o azul 2779 desce inicialmente para nível de voo 120 com a máxima de 2209. 120 com a máxima de 3398, sendo identificação, desça para nível de voo 050, da presente voo na produção Vitor 366, só tem condições de manter a high speed até 25 milhas de Salvador? Mantendo voando via 2366 e depois até nível 100, próximo a 3398 está autorizado, manter a high speed até nível de voo 100, você segue como no número 3 na aproximação. Tráfego número 2 está a 30 milhas à sua frente. Tráfego, manter a velocidade, ou vamos aumentar um pouco, até próximo no 001. Essa está 3398. 2779, Cochila reautorizada para nível de voo 060. 060, 2779. É 074, desça para 25000 pés, ajuste no 014, está autorizado a final do procedimento RNAV, reporte, passando do céu Vitor 366. Mandará, manda uma alacena, Vitor 366, desça para 2500, 014, 6074. American 230, contact Hickett Center now, frequency 126.85, if unable 125.45. 2685 or 2545, American 230. Taxa até o ponto esperado 10, 2 Salvador no 8.95, ajuste do altímetro no 04, voo no 8.08. Não, pode esperar 10, pode esperar 2.95. Termino de reboque no 4. Boa, agora 8, 8, 8, 0, 0. Jorge, boa noite, Jorge. Autorizado alinhar e decolar, pistão 0. Retorno a centena, 10, 9. Alinha, decolando 0, 2. 6258, completa final do procedimento RNAV, chama a turma no 895. Salvador, Chané, 6258, a 2 milhas do final pitch do procedimento. Chané, 6258, avistada, lembra uma centena com 10 nós, 2 autoridades pistão zero. Para 050-33398. 050-33398. Azul 2779, vetoração para evitar área proibida, com via direita na proa 225, correção área restrita. Direita 225, azul 2779. Azul 2779, desça para 4000 pés, 8790-14. Desce para 4000, 2779. 2779, em caso de falha de comunicação, ao cruzar a radial 310 Salvador, está autorizado a prosseguir na proa de Vitor 366 para final aeronave, pista 10 de Salvador. Ciente, azul 2779. Pista 3398, reduz a velocidade 2109, passa a ser o número 4 na aproximação. Reduzindo 2109, 3398. Encontrei Salvador, muito boa noite, ao Gol 968, passa 2000 pés. Gol 968, está sob contato radar, suba para nível de voo 230, após 2000 pés voe direto Jamo, após Jamo, Aracaju. Mando Jamo e após Aracaju, Gol 968, subindo ao 230. Chané 6074, ciente, aguarde para transferência de comunicações. Aguardando. Ligou no 868. 868, prossiga. Fica final 210. Se mantenha 210, aguardando confirmação apenas com o centro retífico, gol no 868. E aguardando confirmação, sobe inicialmente ao 210 e, se possível, coordenação na proa do Alfa Romeo 363. Aguarde coordenação, gol no 868. Bom, obrigado. Do 2779, desça para 2500 pés, ajuste no 0114, mais um minuto, só vai gerar para o hábito 366. Loca. Para 2500. 2779. Chané 6074, completa final do procedimento RNAV, turno no 895. 895, Solder, Tower, Ocean, 60747. Identificação, desça para nível de voo 060, na produção de aviso 366. Ajuste em Salvador, no 014. Descendo para 6000 pés, 1-0-1-4 ajusta, presente Serra Vitor 366, passaredo 2224. Azul 2779, está presente voo Serra Vitor 366, autorizado a final RNAVE, reporta passando 366. Está presente, por 366, reporta passando 2779. 3398, está presente voo Aproto Serra Vitor 368, descendo para 4000 pés, o ajuste 1014. Dia Vitor 368, 1014, 4000, tá? 398. 60, side port, clear to land on 10, it's 100 degrees, 10 knots. Roger, clear to land on 10, Ocean, 604. 6258, autorizado Alfa Juliette, portão 05. Boa noite, Alfa Juliette, portão 05. Controle, teria uma velocidade recomendada para o parceiro 2224? 2224, você pode manter a high speed, você está seguindo como número 3 na aproximação. Tráfego número 2 está a 3 minutos para o serviço 366. Afirmativo, descendo high speed, máximo 240, passando 2224. Voo 1868, está autorizado pelo centro Recife, nível final 210. E Recife autoriza da presente a proa do VR Aracaju. Marcena Flores, Aracaju, autorizar 210 final, voo no 8-0. D2779, mantenha presente velocidade até o Serra Vitor 372 para o 50 metros. Sente, mantenha presente velocidade até o 372, 2779. A 3398, desça para 2500 pés, ajuste 1094, reporta passando o Serra Vitor 366. 2500 pés, reportará o Serra Vitor 366, 1014, 398, está autorizado? Autorizado sim, o 3398 vai seguir um Alfa Tango, agora passando o Serra Vitor 366, 7 milhas à frente. Afirmo, seu 3398. São 3669. 779 da Azul completa final do procedimento, torre 98, decimal 95. Completa final na torre 1895, 2779, grato. Zero 2224, desça para 4000 pés, ajuste 1014. Descendo para 4000, 1014, passando 2224. Em aproximação, aguarde, está livre. Ventou a centena com 11 nós. Na aproximação, 2779. Azul 9455, aciona a identificação, dessa via chegada Mari para nível de voo 050. Desce via Mari para 050, Azul 9455. 455 da Azul, após a posição ITAP, programa Serra Vitor 366, para interceptar a final de nave 510 de Salvador. Após ITAP, Serra Vitor 366, para o aeronave. Voo 868, voo Rafa Romeu 363. Voo 363, voo 968, obrigado. Alpha Juliet to stand number 10, gate number 10. Alpha Juliet to stand 10, thank you. Sierra Vista 3-6-6-3-3-9-8. Completa final do procedimento RNAV, chama a torre 9-8-9-5. 9-8-9-5-3-3-9-8, boa noite. Boa noite. 1-8-6-8, já na torre do Alfa Romeo 3-6-3, chame Recife, 1-2-6-8-5, alterna 1-2-5-4-5. 2-8-5-2-5-4-5, uma boa. Boa. Autorização da 3398. Tartaruga 2224, vista para 2500 pés, ajuste 1014, autorizado a sinal de 7600. Sua resposta passando 366. Afirmativo, descendo para 2500, 1014 ajuste. Autorizado o procedimento terminado da 10, reporta na Serra Romeu 366, passageiro 2224. Chamando Serra Vitor 366. Serra Vitor 366, 2224. O azul 945, pode voar para o 366? O 945 abaixo para a programa após Mari, o Serra Vitor 366. Certo. Reduz a velocidade para 2509. Está reduzindo 2509. Tá? 219, 2779, se der pronto. Solo azul 2779, boa. Azul 2779, Alfa Kilo Parte 3, que atenta o balizador. Alfa Kilo Parte 3, 2779. Salvador, o 9455 para prosseguir na descida. 455, desça para nível de voo 050. Para 050, na 455. Stan 3398, Alfa Juliette para o remoto no 3, parte principal. Alfa Juliette para remoto no 3, parte principal. Sete, sete, nove, cinco, Romeu, a posição. Cabeça para 2500, ajuste 1014, autorizado a sinal de nave 5100, Salvador, reporta passando para a Vita 366. Está autorizado 2500, ajuste 1014, para reportar o 366, azul 945. Então, Mike Charlie Alfa, sendo identificação, desça para nível de voo 050, mantém a proa da posição BOF, confirme que a aeronave e tripulação homologada da aeronave. Pai Charlie Alpha prossegue direto para o da do VOR, Salvador, descendo para nível de voo, descendo para 4 mil pés, Mike Charlie Alpha, reporta visual para modificação das regras. Passa nível 2224, passando Serra Victor 366, iniciando o procedimento, avisou para o campo. Nível 2224, completa final do procedimento final de 590, Salvador, chama a torre no 8.95. Completa a RNAV no 0, vai chamar a torre 1895, passaria 2224, frisado com expediente. Comente. A senhora identificação, está para nível de voo 050, após a posição Adolfo, programa Serra Vitor 368, a fim de evitar a área restrita entre a posição Pelo e Bonf. Autorizado o pouso não no zero, passaria do 2224. Estabilizando no RNAV, pista 1-0. 1-9-4-5-5, completa final do procedimento da RNAV, pista 1-0, Salvador, chama a torre 1-8-9-5. Chama agora a torre 1895, muito boa noite, querido. Boa noite, um bom sucesso aí, tripulação. Obrigado. Torre Salvador, muito boa noite, azul 9455, canal a final de 9000. Azul 9455, aguarde pista livre. Ventão 70 com 8 nós. Azul 9455. Paulista parou no 1500 pés, ajuste no 014, autorizado para seguir direto para o portão rotatória, o SEASA. SEASA, direto para Vai chamar 119 o solo, passaria 2224. Solo, passaria 2224, vibrou na porta. Passarelo 2224, 30 Alfa, Kilo, Pátio 3, atendendo ao sinalizador, 2 Romeu é previsto. Alfa, Kilo, Pátio 3, atendendo ao sinalizador, o passarelo 2224, só confirma o previsto? É a 2 Romeu, porém segue o sinalizador, ok? Ok, o passarelo 2224, vou colocar. Autorizado a Alfa, Kilo, Pátio 3, está sendo o sinalizador. Via Alfa, Kilo, para o Pátio 3, azul 4, seria Alfa Delta? Negativo, Alfa Kilo, Pátio 3. Alfa Kilo, Pátio 3. baixo não tem a caixa de estilo. Ela é a entrada do pátio de pneus, né? A sua esquerda, a primeira sua esquerda e ingressa, fica atento aí, pátio de cargas, ok? Ok, primeira esquerda aqui, azul, não pode.